Aqui se realiza, pelo fogo, a obra da luz eterna. 12 é um número glorioso, manifestação da Trindade dos quatro cantos do horizonte. É a exaltação da matéria e do espírito. 3 vezes o 4, 12. Jesus escolheu 12 discípulos, chamou aqueles que quis, e eles vieram a ele, em número de 12. O zodíaco divide a esfera celeste em 12 casas, 12 meses do ano, 12 deuses do Olimpo, 12 cavaleiros na tábua redonda, 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó, que usavam o peitoral sobre o qual 12 pedras, topaz, virtude, esmeralda, justiça, dom, elevação, sol, sabedoria, calcê, coragem, já sem esperança, já abundância, sol, a busca, perigo, desprendimento, desafio, ponte, limites, realismo, humildade, caridade, sinceridade. O relógio se divide em 12 horas, mistério da meia-noite, mistério das duas tropas. Apóstolos, 12 signos, 12 horas no relógio, 12 meses, 12 tons, 12 trabalhos hercúleos. 12 é o número. 12 é o número. 12 é o número. 12 é o número cíclico do símbolo universal. 12 é o meu número da sorte. Doze tons, doze tons, de harmonia é de querer. Doze tons, doze tons.